feito do tempo, o que era já passou. Sentamos esperando o momento e ele nunca chegou. E perdemos a nossa. Estranha sensação de que nunca estávamos sós. Eu me espesso, eu me espaço, eu me divido, vivo achando que você sou eu. Quando as coisas parecem perder o sentido, a gente sabe que algo aconteceu. E o tempo muda de estação, porque o tempo é tão veloz. E eu tinha nítida sensação de que nunca estávamos sós. Mas agora todos foram embora, só sobrou todos foram.